Facebook desbloqueou usuários que haviam sido previamente bloqueados em 800 mil contas. A empresa reconheceu a ocorrência do problema em seu blog oficial. Entre os dias 29 de maio e 5 de junho, as pessoas que estavam bloqueadas podiam entrar em contato via Facebook Messenger com as pessoas que as havia bloqueado na rede social. De acordo com o Facebook, 83% das contas tiveram um problema com apenas um contato que foi indevidamente desbloqueado. Em meio a uma crise que afeta a privacidade de usuários e teve início em março, desde quando tornou-se público o compartilhamento irregular de informações pessoais com a empresa de marketing Cambridge Analytica, que fechou as portas. Recentemente, a empresa informou que compartilhou dados de usuários com 52 empresas de tecnologia. Marcos André Couto para o Rio Sul Rádio Notícia. Rio Sul Rádio Notícia. Rio Sul Rádio.com. So lonely on your own, so hard to be alone. Know you were once before. Someone came and opened up the door, and then out you flew, all you saw was someone standing with. Just for you, suddenly strange, it opens up and finds something deep inside that tells you you are to end yourself. Such assuming games, take yourself and make your name and leave you there. Darkest hour, I will be the only one. slow down. My heart is racing when you're around. Rio Sul Rádio.

riosulradio.com. Sole, apre il pugno di una mano, cambia il senso alle parole.